lutadora, mulher batalhadora. 8 de março não estão nos seus planos. Por acaso viu aquilo na TV? Por engano. Que bom sonhar, tinha um sonho. Seguia sua vida quando completou 18 anos. Inocente, queria viver e sobreviver, pra que um dia ela possa vencer a batalha que a vida lhe dará. A malandragem, o obstáculo você tem que se esquivar. A pilantragem, nessa vida só existe dois caminhos. Vamos, mina sofredora, jogue o jogo, vamos lá. Ha! Aí se pá, esculachou, conheceu um tipo diferente de uma banca e a mina se infiltrou. Várias fitas aconteceram, um ano se passou. Ela percebe que sua vida ali nada mudou. Pelo contrário, ela abre o diário, relembrando com saudade a anotação do primeiro salário. Sua lembrança vai além, até eu cavalgando quando era uma criança. Aquele enorme campo que sua avó e seu avô eram mais importante na sua vida, tava em primeiro plano. E ela chora, diz que um dia vai embora, mas na vida do crime pra sair não tem hora. Ei, mina, vou trocar uma ideia aí. Te dou um toque, é bom parar pra me ouvir. Bola pra frente, tem que agir, refletir. Mundo do crime não é pra você, não é pra mim. Ei, mina, vou trocar uma ideia aí. Te dou um toque, é bom parar pra me ouvir. Bola pra frente, tem que agir, refletir. Mundo do crime não é pra você, não é pra mim. Aquela mina mais um dia não mudou, só piorou. Principalmente a notícia, morte do avô. O seu sonho de vitória, a todos por água abaixo, sua trajetória agora descontrolável. Ei, mina, vou trocar uma ideia com você aí. Mundo do crime não é pra você, não é pra mim. É bom parar, me ouvir, refletir. A consequência dessa vida, tu já sabe o fim. Eu tiro onda, meto bronca e não ligo não. É polícia, é bandido, eu tô com a minha na mão. Se é sorte, tenta a sorte, vê se não vacila. Sou mulher, sou vacinada, não me subestima. Não posso ser tirada pra mim na otária. Tenho respeito, consideração a minha quebrada. A todos meus amigos, que Deus os abençoe. Se for meu inimigo, que me perdoe. É, atitude procedeu, eu sei que você tem. Pra mulher hoje em dia, uma cada 100. Mas a cita que tu faz, tu sabe, não tá certo. Eu tô ligado, vejo tudo, eu estou bem perto. Vários caras de outras áreas querem sua pele. Muita treta no passado, o tempo não esquece. Aquela aliada que colava na infância, agora de você, mantém distância. Assim eu vivo e assim eu vou vivendo. Graças a Deus eu tô sobrevivendo. País sem trabalho, família sem dinheiro. Horrível pra cá, terrível pesadelo. É, se você deixar por menos, fica ligada. Vacilou, a casa cai, esteja preparada. A polícia tá na espera só de um vacilo, pra poder virar o jogo, é prejuízo. Por isso eu dou um toque, não quero ver o seu fim. Mundo do crime não é pra você, não é pra mim. É bom parar, me ouvir, refletir. A consequência dessa vida, tu já sabe o fim. Ei, mina, vou trocar uma ideia aí. Te dou um toque, é bom parar pra me ouvir. Bola pra frente, tem que agir, refletir. Mundo do crime não é pra você, não é pra mim. Ei, mina, vou trocar uma ideia aí. Te dou um toque, é bom parar pra me ouvir. Bola pra frente, tem que agir, refletir. Mundo do crime não é pra você, não é pra mim.